Obrigado, obrigado, bom dia, 632. Quando possível, senhor, com referência, eu vou direto. Vamos. Sem precisar da saída, minha frente. 160, sai da água. Já cumpriu o procedimento a bordo e vai passar para o controle 1, 2, 0. Passar para o atalho. Dois, dois, um. 200 na água, 5221. Bom dia. Bom dia, água, 5221. 208. 6311. Controle, bom dia, Chené. 6311. Zero, zero, aguardando o monte, Então, como é 311?